Mais de 50% das nossas memórias são memórias criadas. Na nossa infância, tudo que seu pai fala, sua mãe fala, seu professor fala, seu amigo fala, bate direto em você e é a verdade absoluta, porque você não tem ainda capacidade de fazer uma crítica sobre aquilo. Então, por você não ter essa crítica, tudo bate em você e fica daqui pra frente, Lutz. A gente vai suar sangue pra conseguir olhar a vida de outro jeito. Tudo que você viveu virou a verdade absoluta ali. Uma coisa que faz a gente sofrer são pensamentos abstratos. Quem persegue a felicidade, quem tem a felicidade como meta, são, em gerais, mais depressivos. E são pessoas menos felizes. Um dos grandes problemas nossos é que a gente... Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber, mais uma vez, a psicóloga Karina Pirró. Muito obrigado por Obrigada vir. Obrigada a você pelo novo. Convite. É, eu sempre falo isso, né? Mas você é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar aqui. O público também adora. Todo mundo é seu fã. Então, obrigado. Que delícia. Prazer de estar aqui de novo. Aliás, o nosso primeiro episódio, eu tava olhando, tá com 1.300.000 visualizações. Cara, é muita coisa, né? É muita gente, né? Pra um episódio de, sei lá, 2 horas, né? Exatamente. E os meus familiares, não sei se todos assistiram, né? Que é assim que é a vida, né? Não é? Exato. Um monte de gente desconhecida que acaba me seguindo e tem um monte de familiar que nunca nem viu. Pois é. Cara, é muito louco, né? A gente tava conversando aqui em off, eu te falei que eu tinha começado psicologia, né? E, porra, com a minha sala lotada de gente, com 90 pessoas, vão ter que dividir lá. E assim, acho que a primeira vez que a gente conversou foi em 2022, mais ou menos, né? E desde a pandemia existe esse movimento de interesse das pessoas por essa área, né? Como um todo, né? Tanto pra buscar uma melhora, mas também pra buscar uma profissão, né? Nossa, a quantidade de gente que entrou em psicologia depois da pandemia é incrível. Tá tão disputado quanto medicina. Subiu demais o número, sei lá, né? O corte para as pessoas entrarem em psicologia de tão... competitivo que tá. Pois é. E eu fiquei muito feliz que você entrou, porque se vocês assistiram aí algum, sei lá, foi algum episódio nosso. Acho que foi o primeiro, talvez. Pode ser que você falou que tava velho. Eu falei que velho. Eu tava velho demais fazer. Ele tava velho, com 22 anos, tipo. Aí eu já tô com 26, eu comecei, né? Que muito delícia. Louco isso, né? Como as coisas mudam. A percepção, assim, sobre o que é estar velho ali mudou bastante. É, e eu gosto sempre. Talvez você não lembre disso, mas eu falo assim, ó. Você tá com... Você tava com 22. Aí você fala, ah, tô velho demais. Se tudo der certo na nossa vida, você vai chegar aos 27, né? Uhum. Lá do 22. Então, você pode estar com 27 formado naquilo que você queria ou falando de novo quando você tá velho, né? Porque você vai chegar lá de qualquer jeito. Então, quem tá em casa, às vezes, ah, eu tô com 50 anos, tô velha. Cara, você vai ter 55 de qualquer jeito. Você pode chegar com 55 falando, estou me formando em psicologia, ou reclamando o quanto você gostaria de ter feito e não fez. Pois é. Quando eu postei lá que eu comecei, né, muita gente me chamou falando, nossa, eu tenho muita vontade de fazer, né? A galera que acompanha aqui Lutz Podcast se apaixona por esse tema, né? Nossa, tenho muita vontade de fazer e tal. E com os mesmos medos que eu tinha, sabe? De estar muito velho e tal. Na minha turma, pra você ter ideia, assim, claro, tem muita gente nova, assim, de 17 anos, 18 e tal, mas tem uma parcela muito boa, assim, sei lá, uns 20%, que são pessoas que é a segunda graduação, pessoas de mais de 50 anos, assim, fazendo, sabe? Ficou bem dividido, em geral, né? Mas na minha época já era. Já era, sim. Aham, uhum. Eu entrei na faculdade em 96, e metade da sala já era segunda graduação, ou eram pessoas mais velhas fazendo a graduação pela primeira vez, conseguiu lá... ajeitar a casa, o dinheiro, e aí foram realizações. O meu grupo eram sempre das pessoas mais velhas, né? E era muito distante, era muito louco isso, porque eu lembro que, tipo, tinha uma de 38, tinha uma de 62, né? E aquilo era meio completamente distante, eram as tiazinhas, né? Eu sou a tiazinha hoje, sabe? Eu sou essa tiazinha. Mas é muito diferente, né? Minha filha tem 19, tá no segundo ano da faculdade, né? Pra ela, né? É muito diferente essa distância. Como é que agora, foi isso pra você? Fala, pode falar. Não, eu ia falar, nossa, ter o Lutz na sala de aula deve ser muito legal, né? Deve ter um monte de gente que te assiste, pior né? Pior que tem, cara. Tem um cara lá que começou a fazer por causa de um episódio do podcast. Caramba, e você tá na mesma sala que ele. Pois é. Aí ele mandou mensagem, nossa, que legal, cara. Que loucura isso, cara. Que vida legal, pois né? Fazer essa volta. Pois é, muito legal, cara. É bom. Eu não sou famoso, né? Mas nesse nicho, pelo menos, é divertido me sentir um pouco celebridade, sabe? Que delícia. Mas, enfim, até eu tava conversando com você aqui em off, né, que a última vez que você veio, mas, sei lá, final do ano passado, assim, um pouco menos, eu tava muito na bad, assim, por, sei lá, parecia que eu me sentia meio estagnado, assim, eu queria mais, queria fazer outras coisas, eu queria me desenvolver mais em outras áreas, assim, e não, eu não tava encontrando esse espaço, sabe, ou pelo menos não tava acreditando que era possível fazer isso, né. Uhum. E aí eu tava te falando, cara, o quanto eu tô mais feliz agora depois que eu comecei isso e também voltei a fazer terapia alguns meses atrás, sabe? Então, é muito louco, assim, o quanto muda em um pouco tempo e o quanto, cada vez mais, eu me apaixono pela área, porque foi o fato de eu ter voltado a fazer terapia que, de novo, abriu um outro mundo, assim, pra mim, sabe? Abriu um outro leque de possibilidades. Você levou pra terapia o assunto? Eu levei. Eu levei pra terapia. Ó, galera, vamos fazer terapia. Você vê que dá coragem de fazer coisas que a gente, né, vai protelando. Pois é, cara. O que você acha que... Ó, eu, né, importante, eu vou levar você no meu podcast. O que você acha que... Você tem ideia do que fez um boom de... Cara, eu vou lá e vou fazer. Cara, a princípio, assim, eu já tava com a ideia, já fazia um ano, assim, que eu falei assim, cara, eu vou fazer uma faculdade. E aí é muito estranho, porque... eu quis fazer psicologia quando eu tinha 18 anos. Eu não fiz pelo que as pessoas falavam. Me falaram que eu não ia ganhar dinheiro, falavam, zoavam isso, sabe? Tipo, na época, um trabalho que eu tinha, a galera zoava isso, de psicólogo e tal. E eu não fiz por conta disso, sabe? E aí, tudo bem, os anos foram passando, aí depois eu entendi que isso, tá, não tem nada a ver, só o que o povo falava, mas mesmo assim, em algum nível isso ficava na minha cabeça, né? Mas aí, um ano atrás, mais ou menos, eu já tinha decidido, cara, eu vou fazer uma faculdade. Só que aí, eu tenho uma capacidade de ficar interessado por qualquer assunto, assim. Qualquer coisa me interessa o suficiente pra eu gostar dela. Então, mirei em várias coisas e não olhava pra psicologia mais, sabe? Eu tava olhando pra área de exatas, que eu também gosto bastante, mas não tem nada a ver, sabe? Ou quase nada a ver. Olhei bastante pra isso. E assim, foi passando e o ano foi acabando. Falei, caramba, mas beleza, eu vou fazer a faculdade. Mas o meu intuito com a faculdade... Primeiramente era passar pela experiência, porque eu gosto muito de experienciar as coisas na vida, assim, se alguém chegar e falar assim, ah, não faz faculdade porque não vale a pena pra você, eu falei, tá, mas eu não fiz, eu não sei, se tudo bem se eu no meio não querer mais fazer, sabe, mas eu queria passar pela experiência, então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que a minha esposa também queria fazer. E aí... Ela entrou também? Entrou, a gente tá fazendo juntos, cara, muito doido. Que legal. E aí, então, isso foi uma segunda coisa que pesou, assim. Mas no momento, foi muito louco, porque no momento que eu decidi, tá, vamos fazer psicologia mesmo, eu falei, caramba, acho que era aqui que eu deveria estar. Aí eu comecei a ler a grade, comecei a ver um pouco dos livros que os professores iam usar pra dar as matérias, e aí eu comecei a ler, eu falei, caramba, é isso. E aí, quando começou as aulas de fato, assim, foi muito louco, porque o primeiro dia de aula não foi uma aula de fato, foi só uma apresentação de como funcionaria. E eu saí dali em êxtase, assim, que pensando, legal. Meu Deus, eu quero mais disso aqui, foi pouco tempo. E aí já faz, tava te falando, né, faz 2 semanas isso, pode ser essa empolgação do começo, acho que tem isso também, mas eu tô saindo de lá todo dia falando, mano, eu queria mais aulas, queria ficar mais tempo aqui, sabe? Que legal. E essa é a grande vantagem da gente fazer faculdade um pouco mais velho, né? Também. Essa é a vantagem, você sabe exatamente o que você tá fazendo lá, tudo faz sentido, né? Demora mais para um jovenzinho de 17 anos que entrou na faculdade. Ai, deixa eu ver o que o professor mandou ler. Quer ir embora logo. Ai, que bom que liberou para casa, vi gente, né? Eu vi gente na minha sala. A maioria, eu fiquei impressionado, porque eu achei que, porra, ia ter um monte de gente dessa geração nova que ia ficar maluco. Não, mas a maioria das pessoas estão prestando atenção, estão interagindo com a aula. Que bom. Mas tem um grupo ali que às vezes eu vejo, tipo, a pessoa no TikTok a aula inteira, sabe? É. E ainda não caiu a ficha, né? Muito doido isso. É bom, essa é a vantagem. E que dica, assim, que visão você daria pra uma pessoa que tá fazendo psicologia ou quer ser um psicólogo, sabe? O que essa pessoa precisa entender? Posso ser bem enviesada? Pode. Olha, eu tá acho que... Ar, ou... Pode desligar. Pode. Eu sou super friorenta. É uma coisa que a gente precisa tomar o cuidado de lembrar que a psicologia é uma ciência que precisa estar baseada em evidência. Porque é muito legal entender a mente, tem um monte de autor que vai trazer várias perspectivas diferentes, estratégias diferentes, eles são muito interessantes, só que a gente precisa ver o que comprovadamente faz mudança de comportamento no nosso paciente, porque no fim das contas, não é sobre filosofar só sobre a mente, né? Como ela se forma, tal, mas sobre como diminuir o sofrimento do seu paciente lá na frente. Se, mesmo que você não atenda, tá? É, se você não for atender, é legal, ok. Você distinguir entre as aulas o que é teoria, o que é história da psicologia, do que de fato hoje é comprovado para a mudança do paciente. Acho que essa distinção é bem importante. E a faculdade, às vezes, não vai fazer isso para você. Sim. Eu sou de outra era, né, da faculdade. Ninguém falava de psicologia baseada em evidência. Nunca ouvi isso numa faculdade de 96 a 2001. Nunca ouvi. Tá? Eu que tinha uma visão mais cientista da... Eu era assim, eu ficava perguntando sobre pesquisa, né, mas... Como assim? Fez com uma única pessoa e tirou conclusão? Estudo de caso? Mas e se o caso é diferente? Eu não sei por que eu tinha essa visão, porque eu não tive uma educação voltada para a ciência. Eu acho que era um raciocínio lógico mesmo. Eu gostava de matemática, talvez, não sei. Não sei por quê. Mas esse cuidado é importante. Então, eu vejo a minha filha fazendo faculdade de psicologia. E uma das coisas que eu fico atrás dela é falando isso, filha, só toma cuidado do que é teoria, do que já passou. Sabe quando você faz faculdade de medicina? É muito importante você estudar penicilina. E talvez a penicilina ela seja ainda usada em alguns casos específicos, mas ela já está na história da medicina. Talvez para algumas infecções existam coisas melhores. É sobre isso a psicologia, sabe? É muito legal a psicanálise, por exemplo, ou a fenomenologia que você trouxe. Então, assim, mas quanto disso, quanto da psicanálise hoje tá de mão dada com a psicologia baseada em evidência? Porque se não tiver, é importante você escolher melhor para o seu paciente. É uma responsabilidade, né, que a gente tem no consultório. Então, acho que essa seria uma dica importante. A outra é experimentar, como você já gosta de experimentar. Então, se você tiver a oportunidade de experimentar diferentes autores, até para você entender por que que isso avançou, por que que isso não avançou. Eu experienciei diferentes estágios. Isso foi muito legal, porque eu entrei para ser psicóloga clínica, mas eu trabalhei com psicologia social, eu trabalhei com psicologia com crianças especiais. Né? Que foi meu primeiro estágio. Trabalhei com Que legal. psicologia do esporte, estágio, psicologia hospitalar. Acho que foram essas. E nesse caminho, eu me apaixonei pela psicologia hospitalar, que eu nem sabia quando eu entrei na faculdade que Você fez uma existia. pós disso, né? Eu fiz, eu Sim. sou especialista em psicologia hospitalar e eu fui coordenadora de hospital por 12 anos. Eu, tipo, Caraca. foi um grande amor da minha vida, eu sou apaixonada por psicologia hospitalar, né? Eu só saí porque é um lugar que paga muito mal. E aí você ama aquilo, mas não paga uma escola da filha, entendeu? Né? Quando eu tive duas filhas e a vida apertou, eu precisava trabalhar em coisas que iam pagar né, as contas de casa e os sonhos que eu tinha para elas. Mas isso foi muito legal. E uma outra coisa. É experimentar diferentes psicólogos, né? Que foi algo que eu li num livro do Irv Yalom. Ai, é como é bom ler, né? E esse é, ai, como é Sim. bom. E esse Irv Yalom é um psicanalista existencial, ou seja, uma formação que nem existe no Brasil, porque ele é psicanalista e junto com filosofia, tá? E assim, através da leitura dele, aprendi muita coisa, muita coisa. E uma das coisas que ele fala num livro que eu não vou lembrar o nome, de Capinha Vermelha, pode ser que daqui a pouco eu lembre, ele dá várias dicas para psicólogo. E uma das dicas ele fala: conheça diferentes profissionais. Até para você ver o que funciona para você, o que não funciona. sabe? O que definitivamente você nunca vai fazer com o paciente, o que, nossa, isso aqui faz todo sentido. E aí você sai da teoria do livro, né? Ai, sei lá, tem teoria que vai dizer para você ser super neutro, né? Tem teoria, você tem que ser neutro para não influenciar o paciente. E aí a minha primeira psicóloga era extremamente neutra. Para mim foi um horror aquilo lá. O que significa ser neutra como psicóloga? Então, ela era psicanalista ortodoxa, tá? Bem, bem Freud. Freud. Tá lá da época dos final de 1800. Divan, Divan, posicionado do jeito certo. Silêncio. E qual que era a ideia? A ideia é de que você falando, a cura era pela fala. Então você fica deitado, de preferência num ambiente neutro. Por que neutro? Neutro você, psicólogo, e neutro ambiente. Porque aqui, por exemplo, no seu estúdio, eu olho uma plaquinha lá do YouTube e aí eu já falo, ah, que legal essa plaquinha. Uhum. Então, essa plaquinha fez com que eu iniciasse uma conversa com você que não tem a ver com o meu sofrimento. Então, a neutralidade faz com que eu tenha um acesso melhor ao meu interior sem ser influenciado por fora, tá? Embora, aí eu já posso fazer um paralelo, muitas vezes... E é isso que a gente vê, que eu penso assim, tá? Diferente. Eu penso, por que que ele iniciou falando da plaquinha? Vamos ver onde isso vai chegar. Porque ele poderia ter falado do ar-condicionado, poderia não ter falado nada, poderia ter falado da água, obrigada pela água que você me deu. Se eu falei isso, isso tem muito a ver comigo, né? Sempre tem a ver com a gente. Sim. Então, eu não tenho medo nenhum de fazer um ambiente que não é totalmente neutro, porque eu sei que quando você tá na minha frente, não importa o que vai sair da sua boca, vai sair da sua boca, de dentro da sua mente. Sim. Né? E se você me agradecer pela água, eu sei que, pô, você podia ter começado por tantos caminhos, por que que o Lutz começa agradecendo? Deixa eu ficar atento ao que isso diz sobre ele. Então, no fundo, acaba chegando no mesmo lugar. Mas essa neutralidade era justamente para permitir que o paciente entrasse. E na mente dele, e o Freud, cara, ele foi sensacional. Tem muita coisa dele que se a gente... Putz, a gente pode debater muito, assim. Eu consigo fazer associação do Freud com a TCC em algumas coisas que ele trouxe. Por exemplo, a associação livre. A questão da associação livre, ele sabe que o paciente vai começar a falar e vai puxar outra memória e vai puxar outra memória, porque é assim que vai a conversa, né? Ele vai puxando. E uma coisa tá ligada à outra. Mas isso também é na TCC. Nada do que você fala é aleatório, tem tudo a ver com a sua história de vida. Você não vai falar sobre Ishliane Franjanan Sabalaf. Tipo, o que é isso? Isso não tem a ver com a sua história. Você nem sabe o que é isso. Então, você nunca vai falar disso numa terapia. Tudo que você falar é uma associação com a sua história. E o Freud percebeu isso. Mas eu acho que eu já te respondi. Então, a neutralidade é eu preciso deixar que o paciente entre na memória dele, na história dele, sem que eu seja alguém que pode influenciar um outro caminho e atrapalhar. Eles acreditavam, perfeito, que isso atrapalharia. Então, essa sua primeira psicóloga era... Era ortodoxa, E o problema nem foi ela ser ortodoxa, né? Enfim, eu sou muito afetuosa, afetiva, né? Eu gosto de abraço, eu gosto de saber, eu gosto... Enfim, eu gosto de pessoas. E ela era dura. Extremamente dura. Ela era tão... Não sei se ela era dura, né? Acho que ela tinha dificuldade. Por isso que ela escolheu essa linha, entendeu? Ela não esticava nem a mão pra falar. Era como se... Não posso nada. E aquele era um ambiente que não é um ambiente favorável para eu me sentir confortável para contar alguma coisa da minha história. Talvez para alguém seja. Para mim não era. Então eu precisava... E aí a minha segunda psicóloga, que foi minha grande paixão e que no Dia das Mães eu mando até mensagem para ela de Feliz Dia das Mães também, porque eu aprendi tanta coisa que só uma mãe ensina isso, né? Eu estava fazendo estágio na psicologia social, no projeto Ayrton Senna, na USP, e eu amava a minha supervisora, eu via aquela psicóloga sei lá, ela era mais pra frente, mais moderna, afetuosa. E aí eu cheguei pra ela e falei: você não quer me indicar uma psicóloga com o seu estilo? Aí ela me indicou uma super amiga dela, que foi essa Rebeca, e que eu fiz anos de terapia. Até encontrar o Irvi Allen e falar que era importante mudar de terapeuta. Eu experimentei alguns terapeutas e foi muito rica a experiência de passar com outros, sabe? Que legal. Uma coisa é o que se repete, né, nas terapias, aí você começa a perceber que, caramba, ainda aqui eu não mudei nisso. Ou técnicas, ou nem técnicas, ou erros que não podem acontecer. Como psicólogo que esquecia meu nome toda a sessão. Chamava de Camila. Cara, incomoda muito, Claro. porque você não é importante para a pessoa, né? Ou a pessoa não para prestar atenção. Tipo, eu nem pensava que eu não era importante. Alguém poderia pensar. Mas eu pensava, gente, não se prepara, né? Não tá aqui comigo, porque se estivesse comigo, saberia meu nome. É, parava no meio pra atender a campainha. Cara, às vezes você tá com a lágrima no olho, você quase puxa a lágrima de volta, né? Peraí, Caraca, deixa que ela voltar e já loucura. quebra. Psicólogo comendo no meio da sessão. Ai, desculpa, não deu tempo de comer. Esqueci a história. É, eu falava assim: ah, então sabe aquela a minha sócia? Pô, falo dela sempre. Sócia? Aí você, pô, 15 minutos da sessão pra lembrar quem eu sou, pra lembrar da história. Não pode acontecer isso. Então, tem coisa muito errada com esse psicólogo. Ele tá atendendo demais, sabe? Ele não. Coisas que você tem que. Você vai aprendendo, sabe? Você fala, cara, não vou pôr 8 pacientes num dia. Não vou pôr. Não é possível você se aprofundar em 8 histórias por dia. Muito. Você vai esquecer alguma coisa. Só desculpa interromper esse episódio, só pra dar um recadinho aí da Insider, que tá patrocinando esse episódio. Bom, a Insider, você já sabe, é aquela marca de roupas que tem uma série de peças diferentes, mas a mais famosa é a Tech T-shirt, aquela que não precisa passar, não desbota, não fica odor, né? E tem uma regulagem de temperatura muito interessante. Hoje, eu não tô de Tech T-shirt, tô de Oversized, que é esse modelo mais largo aqui, ele é um pouco mais pesado. Eu gosto bastante, acho bem, bem maneiro. E com o nosso cupom LUTS, se for a tua primeira compra, você tem 20% de desconto em todo o site da Insider. Então, esse cupom também acumula com os descontos que o site já tem. Então, vamos supor que uma peça lá tenha 10%, né? Só um exemplo. E você coloca o nosso cupom, você ainda acumula isso, vai para 30%. Então, é bem, bem legal. Caso você já tenha feito compras no site e tudo mais, o cupom é 10%. E clicando no primeiro link da descrição, você vai acessar o site da Insider e, na teoria, o nosso cupom já aplicado ali automaticamente. Só confere se realmente foi aplicado lá no carrinho, se não, coloca LUTS, que além de você conseguir aí ter roupas muito legais, você ainda ajuda esse programa. Interessante isso de diferentes terapeutas, diferentes psicólogos. Quando eu comecei a fazer terapia, foi com uma psicóloga da TCC, assim. Pelo menos a forma que ela me atendeu foi TCC Clássica. da forma mais clássica possível, assim. E foi muito bom. Foi muito bom durante aquele período. Aí eu recebi alta uma primeira vez. Só que depois, um ano depois, eu senti uma crise muito forte, assim. Que aí eu quis me matar e tal. E aí eu voltei com ela. E aí fiquei mais um tempo com ela e assim. Foi aí que eu queria até puxar esse assunto, porque tem gente que fala que a TCC ela não é tão profunda quanto outras coisas, a gente pode debater sobre isso. Mas o que eu senti, ela me ajudou nas questões comportamentais e entender, e na época eu realmente não conseguia me desvencilhar, assim, não conseguia entender que eu tinha crenças e pensamentos falsos. E quando alguém agia de uma tal forma, aquela pessoa agiu, ela olhou o relógio, ela com certeza queria que eu fosse embora. Então, tipo, eu não. Isso me ajudou muito, a TCC, sabe? Só que chegou um ponto, eu não sei se foi por conta da TCC ou por conta da terapia, daquele terapeuta. Não é culpa dele, né? Mas Do eu jeito que ele com ele. atende, né? É. Pode ser. Que eu não conseguia avançar mais tanto. Eu não me sentia à vontade para falar outras coisas e aprofundar outras coisas e tal. Então, aí acabou. E depois eu fui atendido, só que aí só foi uma vez por um cara que até veio aqui, que ele é psiquiatra, e aí ele falou: cara, ele atendia também, ele é psiquiatra, mas ele é psicoterapeuta também, ele me atendeu, e a gente fez uma sessão de umas 3 horas, assim. E ele nem me cobrou nada, assim, foi uma sessão, assim, e foi muito transformador aquilo lá, e foi muito diferente da terapia que eu já tinha feito, sabe? Foi totalmente diferente. Primeiro que ele me provocou em algumas coisas, e para mim isso foi importante, mas ele também me. Ele me instigava a aprofundar mais em algumas histórias que eu não aprofundava ou não sentia necessidade de aprofundar na autoterapia. Foi muito legal, mas aquilo foi tão transformador para mim que eu nem voltei, sabe? Aquilo me mudou mesmo. Só que aí depois, há uns quatro, uns 6 meses atrás, talvez, 4 meses atrás, não sei, eu voltei a fazer terapia agora com outro terapeuta, e ele vai numa. Eu não, eu assim, eu desconheço todas as metodologias, mas eu sei que o que ele não faz não é só TCC, por exemplo. Tem TCC, tem psicanálise, tem várias coisas ali, sabe? E me ajudou muito, cara. Foi tipo, uma mudança. Eu tava me sentindo travado nas terapias, nessa questão de saúde mental. E ele me destravou completamente, assim, do que eu. De falar, de me abrir, de ir nos lugares que realmente importavam, sabe? E um pouco da pessoa em si. Eu acho que isso pega muito também, pelo menos pra mim, assim. Deu, por exemplo, receber uma mensagem dele, do nada, assim, e falou assim: ah, ouve essa música aqui, sabe? Ele sabe que eu gosto muito de música, eu sempre trago exemplos de música pra ele. E aí a música tem a ver com aquilo que a gente tinha conversado. Eu falei, pô, isso é muito louco, assim, essa sensibilidade, sabe? E isso me pegou muito, sabe? Então, eu meio que. Eu sei que tem que ser baseado na evidência, mas eu, sinceramente, assim, eu tô um pouco me lixando se esse cara faz, o que ele faz é baseado na evidência, porque pra mim tá funcionando, sabe? Nossa, muito legal você falar isso, porque vou trazer dois aspectos. Eu acho, tô falando eu acho, vou usar a palavra eu acho mesmo, que eu tenho essa sensibilidade de perceber os diferentes pacientes. Então, existe um paciente que ele precisa de dados, existe paciente que ele é mais metódico, então talvez eu precise ir numa TCC um pouco mais clássica, faz todo sentido. Existe paciente que, se eu fizer TCC clássico, tem paciente meu que eu nunca fiquei sentando fazendo, situação leva pensamento, porque não vai ser assim. Tem gente que eu mando um documentário, a gente discute um documentário, a gente lê livro junto, eu mando uma música, né? E a terapia rola. Tem gente aí atrás da telinha, inclusive profissionais que enchem o saco, essa é a verdade, que não tem experiência profissional de atendimento, tem experiência de livro. E aí se pega em não, tem que ser assim, e não quer saber do paciente, quer saber da teoria. E aí eu vou falar a segunda coisa que eu ia falar. Eu estava fazendo um curso com um profissional online, tá? E totalmente baseado em evidência, não sei o quê, e ele estava lá para ensinar os alunos a cuidarem de ansiedade e tudo mais. Baseado em evidência. E aí, tá bom, eu tô assistindo. E aí, o que que eu percebo? Eu percebo. Os pacientes, não são pacientes, mas são pessoas que sofrem, escrevendo nos comentários: nossa, mas eu sinto isso, eu sinto isso. Então, o profissional ensinando uma técnica e o paciente, a pessoa lá, sofrida. Tá errado isso que você tá falando. Assim, dando aula. Tá errado isso que você tá falando. Não é assim, não sei o quê, tipo. Aí, eu ficava pensando: cara, não adianta falar se tá errado. Não é assim, entendeu? Mas é uma pessoa que não atende no dia a dia. Não é esse o caminho. Ó, as evidências mostram que é assim, então é assim que tem que fazer. Tipo, não é assim que funciona o ser humano, né? Muito Porque se importante isso. funcionasse, você ia falar: você quer emagrecer? É só fechar a boca e fazer atividade física. E a população tá obesa, e as pessoas querem emagrecer. Então, se fosse, olha, né, o que você manda o outro vai fazer, tava fácil, mas não é. Então, quando eu acho que o jeito do profissional atender e essa percepção do que o seu paciente precisa e que caminho que é melhor para ele, sempre, eu tô sempre estudando as técnicas, tá? Eu sei onde eu quero chegar com o paciente, eu sei onde eu posso levá-lo, mas eu não preciso ficar dando aulinha para ele ou dando bronca. Eu posso te levar para onde a ciência fala que é legal, através de um documentário. Eu posso. Eu posso ensinar lá o Big Five que eu ensinei, né? Que, por exemplo, mostrando o quanto tem alguns aspectos da sua personalidade que podem ser genéticos através de um filme. Eu não preciso ficar falando o Big Five, letra O, letra C, não, né? Então, eu acho que isso é uma capacidade, uma habilidade do profissional que. Enfim, é mais do que o livro. É mais do que o livro. Só o livro não. Você diria que é uma capacidade de. É realmente ter uma sensibilidade maior ali e perceber melhor o que aquele paciente precisa de A fato. gente tem que ser menos arrogante. Tá? Eu acho que essa é uma palavra boa, sabe? A sua arrogância diz: a minha técnica vai te ajudar. E aí o paciente está com dificuldade de se ligar em você e você está preocupado com a técnica. Você não teve a mínima empatia para fazer, para ver o que é importante para você, para ver que via de comunicação que é importante para você. Quando eu estou com meu paciente lá no começo, que ele está sentado na minha frente, eu posso estar aleatoriamente falando de assunto, ele está livre lá. Ele acha que eu não estou já avaliando, né? Mas se ele está duro, ele está tenso, ele é bem matemático, ele quer saber mas como que funciona, quantas sessões são, eu já sei um caminho de conversa com ele. Eu sei que ele precisa de dados, né? Então, você precisa estar muito ligado no outro e não. Ah, tem uma frase do Jung que eu não vou lembrar agora exatamente, mas é uma frase linda, né? Saiba todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando tiver de frente para um ser humano, seja um ser humano. Alguma coisa assim. É nessa linha. Então, assim, baixa a sua bola. A sua teoria é muito importante. Esteja com ela junto com você, porque você precisa ajudar esse paciente a chegar no lugar. Mas isso não pode atropelar o seu paciente. Que era o que eu estava vendo no curso de ontem, assim. Tipo, a minha técnica tá certa. Você tá errado do que você tá falando e a pessoa tava sofrendo. Eu nem percebeu que tinha um. Eu entendo que é difícil para você. É realmente difícil. A técnica você nunca fez. Por isso que. Sabe? Né? Vem, acaricia, faz a pessoa baixar a guarda, ela tá com medo, ela não consegue fazer, ela tá assustada. Percepção de coisas que a teoria ali, né? S é igual a P, igual, sabe assim? Essa não funciona. Então, essa habilidade, eu acho que eu já tinha antes, essa percepção sobre. Antes da faculdade, sabe? Eu acho que eu já olhava as pessoas, aquele aluno quietinho e pensava, poxa, ele tá sozinho, sabe? Eu olhava, aproximava, falava, essa observação, né? Que eu acho que é um traço, do Big Five, que seria a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, já era uma habilidade lá. Mas é claro que o consultório foi me mostrando, ah, não adianta você bater essa tecla, não. Sabe, aqui também dá para funcionar. Na visão ali do psicólogo, né? O que que você sente que mais traz a mudança que aquela pessoa precisa, sabe? Então, deixa eu tentar pegar algum exemplo. Eu tenho um problema muito forte, sei lá, de autoestima. Então, o tempo inteiro eu acho que eu sou ruim e que, sei lá, um problema de autoestima, assim. Existe uma técnica específica que vai utilizar para todo mundo? E como é que funciona isso? Não, não dá para pôr uma técnica para todo mundo. Vamos lá, vou responder a sua primeira pergunta, que eu sei que nem é sua, é de muita gente, de que a TCC, por exemplo, ela não aprofunda nas coisas, né? Que são só técnicas, isso não é verdade. Quando você tem uma dificuldade, essa dificuldade, que seria uma baixa autoestima, ela é muito comum de existir. Né? Ela é bem. Mas se eu falar, olha, muita gente tem isso aí, não vai mudar nada para você. Então, uma das coisas que eu fui usando, tá? E que hoje eu uso em todos os meus atendimentos e faz muito sentido para todo mundo, aí sim eu diria que é para todo mundo. Eu falo do Big Five e eu aplico o Big Five para você conhecer alguns traços seus, que já vai te ensinar alguma coisa. Então. Provavelmente uma pessoa que é muito ansioso consigo próprio, tal, ou ele tem um nível de conscienciosidade muito alto, que é perfeccionista, tal, né? Ou ele tem um grau de neuroticismo alto, que é instável emocionalmente, tudo tira ele do eixo. Então ele vive uma situação, o cara fala: "Ah, meu, esse podcast aqui, sei lá, você não, né, teve pouca visualização". Ele já: "Ah, então eu sou ruim, sou péssimo, eu não faço". Catastrofiza muito. Catastrofiza. Então, o Big Five eu já consigo com a pessoa mostrar. Olha só, olha que interessante. Já é uma característica sua, a gente tem que ficar bem atento a isso, sabe? Por que que tem essa característica? A gente pode aprofundar. Nossa, meu pai super me agredia, me xingava, me punha para baixo. E aí eu vou para a segunda etapa, que eu gosto muito, que é falar do Jeffrey Young. Que o Jeffrey Young, você vai provavelmente ter isso na faculdade, Ele foi um psicólogo que conseguiu, também da linha da TCC, mas ele percebeu que na nossa infância, né, do momento em que você nasceu, na fase de criança e de adolescente, vamos pensar, esse cérebro, você conhece muito já, né, você já conversou com muitos psicólogos aqui, você sabe que é um cérebro que não desenvolveu completamente o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é uma parte do nosso cérebro que é bem lógica, é bem racional. É, lógico que tem a parte emocional também, mas assim, de uma forma didática, ele é o que faz o controle inibitório, ele olha lá para o sistema límbico, que é o alarme do corpo, e fala, calma aí, não é bem assim. Então, é como se fosse, do ponto de vista da psicanálise, o superego. Uhum. Né? São todas as leis introjetadas, o que é certo, o que é errado e tudo mais. Não está formado isso. Então, na sua infância e na sua adolescência, eu vou me dar muitas aspas aqui, eu brinco como se a gente estivesse em carne viva. O que é carne viva? Tudo que seu pai fala, sua mãe fala, seu professor fala, seu amigo fala, bate direto em você e é a verdade absoluta, porque você não tem ainda capacidade de fazer uma crítica sobre aquilo. Então, seu pai fala, cala a boca, moleque. Tá moleque chato. Você é chato, então? Você não fala, nossa, meu pai tá nervoso, ele trabalhou muito, né? Ele tá cansado, brigou com a minha mãe, não tem nada a ver comigo. Você não faz isso. Você não tem essa crítica interna. Então, por você não ter essa crítica, tudo bate em você e fica. É o aprendizado que você tá tendo da vida. E aí, você vai amadurecendo e não fez terapia. Então, tudo que você viveu virou a verdade absoluta ali. E aí o Jeffrey Young traz uma teoria muito legal e ele mostra quais são os principais aprendizados que você tem nessa fase da vida, né? E ele conseguiu categorizar em 18 grandes aprendizados, 18 Caraca. Grandes esquemas. Cara, quando você lê, você fala, meu, o cara categorizou muito bem, você não consegue achar outro. Então, por exemplo, o quanto você confia que você é uma pessoa que é capaz de ser amado. Você vai aprender na infância. O que seu pai, sua mãe, as pessoas à sua volta, seus amigos, seu irmão, sei lá, fizeram você sentir amado? Ou, cala a boca, moleque, você não presta pra nada, seu inútil. Então, categoria de amor próprio, categoria de ser amado, como ficou? Categoria de abandono, né? Você chorava, você estava vivendo uma dificuldade, te acolheram, conseguiram te dar segurança, mostrar um caminho para você, né? Ou como algumas pacientes que eu atendo, por exemplo, a mãe literalmente abandonou. Tô pensando num caso aqui, a mãe abandonou completamente. Foi uma moça trabalhar na minha casa esses dias, uma nova, e disse assim para mim: meu pai me deu porque eu sou negra. Mas as minhas duas irmãs que são brancas, ele cuidou. O que que fica na experiência dessa pessoa, né? Rejeição, falta de amor. Então, pode ser abandono, falta de amor. Rigidez, de perfeccionismo. O que aconteceu na sua história? Fez você, tudo bem, tirar 7? Ou não é tudo bem tirar 7? Sabe? Então, tudo que você aprendeu tem essas 18 categorias, tá? E a sua é autocrítica? É isso? Então você é super autocrítico. Sim. Então tem uma categoria de alta exigência. Tem uma categoria de alta exigência. O que aconteceu na sua vida, a gente pode até não saber, tá? E eu vou fazer um parênteses aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com essa tentativa de tentar descobrir o que de fato aconteceu. E eu vou falar por quê. Porque o nosso cérebro, ele generaliza o aprendizado. Então, você vai ter uma aula que eu vou te adiantar na faculdade, que é a seguinte. Posso dar aula aqui? Claro. A aula é a seguinte. O Pavlov, já ouviu falar dele? Lembra que ele fez experimento com um cachorro? E para quem nunca ouviu falar dele, ele descobriu uma coisa muito legal. Ele descobriu que o cachorro salivava quando via carne. Mas ele descobriu que ele podia fazer o cachorro salivar batendo um sino. E como ele fez isso? Ele batia um sino, mostrava carne, o cachorro salivava. Batia o sino, mostrava carne, o cachorro salivava. Tem uma hora que só de bater o sino, o cachorro já sabe que vem carne. Então, ele já saliva com o sino. Então, o estímulo que era neutro para salivação vira um estímulo que a gente chama condicionado, né? O sino não causa salivação, mas eu consigo fazer causar. Aí, esse Pavlov, ele falou assim, caraca, eu consegui fazer um cachorro salivar com um estímulo que era neutro. Será que eu consigo criar uma emoção também num ser humano? Aí, ele fez um experimento super antiético, só que era 1920. E o experimento era com o pequeno Albert. Você vai ver lá na faculdade o pequeno Albert, ou Little Albert. Eu já vi pessoas que se traumatizam com isso aí, né? Vendo isso aí. Ah, total, total. Ainda mais pensando o que fizeram com a criança, né? E aí, o que, que ele fez? Ele fez. Ele pegou e pôs um ratinho na frente da criança, um ratinho branco. E ele observou o comportamento da criança. E a criança brincou, tava com uma carinha curiosa. Ou seja, o rato não dá medo. Aí ele pegou e tentou achar alguma coisa que dava um medo na criança. E criancinha, bebezinho, tem medo de barulho. Então ele pegou tipo um gongo, sei lá. E o bebê fez uma cara de medo e chorou. Aí ele, então o gongo dá medo. Se eu juntar o gongo com o rato, vamos ver o que que dá? Então toda vez que a criança e o Albert estavam mexendo com o rato, ele... Bum! Fazia um barulhão. E aí, o Albert assustava. E fez de novo, e fez de novo. Juntou o barulho com o rato, barulho com o rato. O que, que você acha que aconteceu? Ficou com medo do rato. Ficou com medo do rato. Exatamente. O rato era neutro. O rato começou a dar medo no Albert. Mas, agora que vem o pulo do gato. Sabe o que aconteceu com o Albert? Ele ficou com medo do rato. Ele ficou com medo do coelho branco. Ele ficou com medo de Papai Noel. De barba branca. Caraca. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele pega um aprendizado, ele aprendeu que o rato era perigoso, e só que o cérebro dele, ele quer poupar você de qualquer perigo. Então, ele vai pegar tudo que é parecido com aquele rato branco. Então, o coelho branco é parecido, ele vai te deixar com medo. A barba branca, de alguma forma, tinha a ver. Por isso que tem gente com medo de pena de galinha. E não de galinha. A pessoa olha uma pena, ela tem fobia. O que, que a pena fez pra ela? Não é a pena. Esse estímulo foi condicionado com outro. Foi pareado, que a gente chama, tá? Quando você junta dois estímulos, um neutro e um que gera, no caso, medo... O neutro também te dá medo. E aí você generaliza. Você entendeu o conceito de generalização? Uhum. Então, se você pega uma pessoa e fala... vamos aprofundar na sua vida para saber exatamente o que aconteceu. Por que que você tem medo de barba branca? Você acha que você vai lembrar do ratinho? Você tá lá na terapia e fala... cara, não sei por que. Eu morro de medo de barba branca. Supondo, tá? Uhum. Você deve ter vivido uma experiência com alguém que tinha barba branca. Aí, só... E você vai... Seu olhar tá o quê? Enviesado. Você vai começar a pensar... Quem que tinha barba branca? Cara, meu pai tinha barba branca. Ou meu avô tinha barba... Então foi alguma coisa com meu avô. Que será que meu avô fez? Nossa, eu lembro um dia que meu avô me deu uma bronca. Cara, qual avô que já não fez alguma coisa? Um pai que não fez alguma coisa? E aí você vai começar... Por estar enviesado na sua busca. Você já está buscando alguém de barba branca. E seu medo foi com rato. Né? Então, bom, voltando um pouquinho, né? A gente estava lá na autocrítica. Por que que você tem autocrítica? Pode ser que a gente descubra. Mas pode ser que a gente faça um caminho e crie novas memórias para você. Pois é. Por isso que é bem perigoso. Memórias falsas. Memórias falsas, tá? E tem estudos que mostram que mais de 50%, olha que louco, mais de 50% das nossas memórias são memórias criadas. Até a história que você tem certeza que aconteceu pode já ter sido criada. A Elizabeth Loftus, que é uma grande estudiosa de memórias falsas, ela mostrou em pouquíssimo tempo como fazer a implantação de uma memória em paciente. Caramba. E é muito fácil você fazer. Ela conseguiu pegar um grupo de pessoas e contar uma história para elas em terapia. Eu não lembro direito como foi, que elas tinham se perdido um dia no supermercado, sei lá, foram perdidas e os pais acharam depois. Enfim, ela implantou uma memória e as pessoas depois contavam com a lembrança até. E pessoas que viveram 11 de setembro contavam, não, eu tenho certeza que eu vi a torre caindo, porque eu vi da janela, aconteceu assim, assim, assim, e a janela era do lado oposto. Ela se confundiu porque ela assistiu na TV e aquilo ela assistiu tanto que ela achou que ela tinha visto, entende? É muito perigosa a memória falsa. Então, as terapias que ficam muito indo no passado, só no passado, ela pode ser muito interessante, mas você pode estar fazendo criação de falsas memórias. Então, se aí disse um dia a Nathalie para mim, né, Gudayó, minha amiga, ela falou, Ká, vou te fazer uma pergunta, né? A gente estava debatendo sobre falsas memórias. Mas e se a pessoa foi lá, fez uma regressão, lembrou de um momento específico, mesmo que não tenha lembrado, e isso fez bem para ela, hoje ela voltou, fez sentido, e aí? Né? Não seria bom? Eu falei, cara, mas a psicologia não pode depender de sorte. Você vai trabalhar com a sorte do paciente? Porque e se ele voltar numa memória e for ruim? Ele criou uma memória de abuso sexual que nunca aconteceu. Então, na psicologia, a gente deve tomar muito cuidado com coisas de sorte ou azar. Coisas interessantíssimas, né? Mas que podem dar ruim. Total. Então, vamos voltar tudo agora. É assim que eu faço. Como que eu trabalho com o paciente? Eu falo do Big Five, isso já faz muito sentido. Falo, cara, eu sou realmente bem crítico, eu sou tenho um grau de neuroticismo alto, porque eu já expliquei o que, que é isso. Aí eu falo do Jeffrey Young, eu conto como o cérebro ele se forma lá para os 25 anos completamente. Então, nesse tempo, tudo que você viveu virou verdade. E eu não sei o que você viveu. Você pode até, eu lembro disso, vamos lá, a gente pode ir. Nossa, minha mãe falava isso, meu pai falava isso. Cara, então, agora isso ficou grudado em você. Tá grudado, essa é a sua verdade. Daqui pra frente, Lutz, a gente vai suar sangue pra conseguir olhar a vida de outro jeito. Porque esse é o que ficou de marca. E aí, todo momento da terapia, nós dois vamos estar muito atentos a isso. Porque você vai falar, ai, cara, putz, fiz um. Meu, tão lixo o meu podcast. Você fala, tá um lixo? Ou é você de novo? Vamos pensar, né? E a gente não. E você pode estar chateado no momento, realmente o podcast, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? A gente pode falar sobre isso, mas a gente vai estar sempre com a anteninha ligada, né? Toma cuidado só pra não jogar uma experiência do passado pro presente. Pessoal, interrompendo esse episódio rapidinho para dar um recadinho da Eita que tá patrocinando esse episódio, né? A Eita, se você não sabe, ela é uma IA, uma mentora virtual que é treinada especificamente em técnicas, em conceitos ali da neurociência, da psicologia, baseada em evidência. Então, vou até fazer uma demonstração que acho que fica mais interessante vocês entenderem. Mas é um contato aqui no WhatsApp que eu posso conversar com ela, tanto em texto ou por áudio, que é o que eu acho mais legal, e falar sobre questões que eu esteja vivendo, passando, para ela poder me dar um direcionamento sobre aquilo, né? A ideia não é ser uma psicóloga virtual, ou então substituir um psicólogo, mas é ser justamente uma melhor amiga ali, um mentor virtual mesmo. Vou mandar um áudio aqui e ver o que ela fala. Vou pegar uma coisa que tem a ver com o episódio que a gente gravou agora. Eita, eu às vezes me sinto incapaz porque eu não consigo me manter. Treinando, me exercitando bem, né? E me alimentando bem, dormindo bem, ao mesmo tempo que consigo trabalhar as 8 horas por dia e estudar, eu me sinto incapaz, eu me sinto fraco de não conseguir fazer tudo isso. O que que você pode me dizer? Então, eu mandei um áudio aqui para ela, né? Ela vai responder. Caso você queira experimentar aí, o que é mais legal é que lendo o QR Code que tá aí na tela ou no link da descrição, você pode experimentar ela por 24 horas. Então, é sem pagar nada, né? E aí, se você curtir, você pode assinar a Eita e ter acesso aí com ela. Eu descobri a Eita aqui, né? Ela é criada, foi criada por uma convidada aqui do Lutz Podcast, convido vocês a assistirem, que é a Ana Cláudia Zani. E ela colocou tudo que ela aprendeu nesses anos todos atendendo pessoas aqui e treinou o SA, né? Então vamos ver o que ela vai responder aqui. Não, já respondeu. Botar aqui em 1.5x. Putz, seu cérebro tá te vendendo uma ilusão de que dá pra dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas ninguém é máquina. Nosso cérebro foi feito pra lidar com uma mudança de cada vez. E a autocrítica aparece porque você está se comparando com uma versão irreal de si próprio. Ser incapaz seria não tentar, não sentir, não se importar. Você faz o contrário. Percebe, sente e tenta. Já é muita coisa. Que tal escolher uma área pra focar agora e ser honesto sobre o tempo que você tem? De tudo isso, qual aspecto pesa mais pra você hoje? Treino, alimentação, sono, trabalho ou estudos? Cara, muito legal, assim. O que eu acho legal é que ela vai te fazendo perguntas ali, né? Então você viu que ela trouxe todo o direcionamento e no finalzinho ela fez uma pergunta pra você engajar ali e continuar conversando com ela e destrinchando essa questão, né? Então pode ir por vários caminhos, ela pode passar estratégias comportamentais pra isso, ela pode olhar de onde vem essa autocrítica, enfim. Várias coisas legais. O link tá na descrição, caso vocês queiram experimentar, e o QR Code aí na tela também. Esse negócio do podcast já foi pauta da minha terapia algumas vezes, assim, de eu estar vivendo momentos ali que, sei lá, às vezes eu tinha, até pela questão da... Eu não percebia que eu era exigente, assim, comigo mesmo, sabe? E aí, por exemplo, eu lembro de ficar mal porque eu não conseguia treinar bem, comer bem, dormir bem, fazer podcast, trabalhar tantas horas, estudar guitarra. Tipo, eu falava assim, não, mas eu não tô conseguindo fazer isso, então eu sou ruim, eu tô mal, eu tô errado e tudo mais, né? E aí o terapeuta falou, pô, mas você não acha que talvez você esteja sendo exigente demais com você pra conseguir fazer tudo isso? Eu falava, eu não percebia isso, sabe? E aí, no podcast acontecia, nessas épocas eu não tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu, obviamente, a performance, assim, pelo menos do que eu achava que seria bom, ficava aquém do que eu gostaria, né? E aí, isso gerava pra mim uma sensação de pós-podcast, que, putz, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter feito melhor, poderia ter feito perguntas melhores, poderia ter me preparado mais e tal. Só que aí passava alguns dias e, sei lá, o podcast viralizava. Você falou, pô, mas o pessoal elogiando. Falou, porra, será que foi ruim mesmo? Né? Ou é minha percepção e tal? E aí, pra mim, o que foi mais, assim, que mais mudou tudo, isso eu aprendi com o professor de música, não foi nem... É, a gente aprende coisas, né? Que assim, cara, na música, né? O estudo de improvisação. Você tá improvisando, você tá fazendo aquele solo naquela hora. A percepção que você vai ter sobre aquele solo que você fez ali não é a percepção real de como ele saiu, da objetividade daquele solo, a realidade daquele solo. Então ali na hora eu posso, nossa, tá saindo uma merda, tá muito ruim e tal, não sei o que, não tô criativo. Você só vai ter mesmo a noção real quando você assistir aquela gravação. Principalmente depois de alguns dias, né? Uhum. E você vai ver, pô, legal. Não, tem partes aqui que eu não gostei tanto, tem partes aqui que eu gostei. Você vê que nem tudo é 100% bom, 100% ruim. Uhum. E aí no podcast eu fui ver isso, sabe? Nesses episódios que eu saía, nossa, poderia ter sido melhor, poderia ter feito perguntas melhores e tal. Eu vi que, cara, não, na verdade, todo podcast ali tem coisas positivas e negativas. Uns vão ter... uns fiz perguntas geniais, outros perguntas mais bestas e tal. E às vezes aquele episódio que eu saí, nossa, foi muito ruim, eu fui um péssimo entrevistador. A galera elogia pra caramba, fala, pô, é a minha visão sobre isso, sabe? Então, pra mim não muda muito, infelizmente, entender isso. Tipo, eu entendo que é a minha visão, sabe? Eu não consigo deixar, mas me traz um pouco mais de tranquilidade pra fazer as coisas. É, tem uma visão um pouquinho de fora, né? É. Eu já te falei, eu também sou essa pessoa. Eu sou essa exigente. E meus pais nem são exigentes comigo, nem foram, nada. Os meus também não. Eu queria tirar 10 desde pequena. Eu lembro de chorar em nota que não era pra ter chorado. Tipo, ah, tirei 9,5 e chorei. Tipo, não precisava ter chorado. Mas essa é um jeito meu. Tudo bem. Então, quando eu tô no atendimento, por isso que eu falo meu atendimento, ele não é TCC clássica ou assim, porque eu já não sou essa pessoa. Se você fizer TCC clássica comigo, um beijo, tchau. Então, eu já percebi que eu preciso de outras coisas, por isso que eu fico atenta aos meus pacientes, né? Tipo, não é todo mundo que vai gostar da TCC clássica. E eu uso, e você vai usar provavelmente, muitas das coisas que eu leio ou do que eu vi, e eu levo para terapia, às vezes, para o mesmo assunto. Porque às vezes a gente vai passeando com o seu tema de autoexigência, por exemplo, que é o meu tema, várias coisas já me ajudaram a aliviar um pouquinho. E coisas diferentes, né? Às vezes foi entendimento de, eu assim desde pequena, o Big Five, minha conscienciosidade é alta, tá bom, super me cobro. Né? E também lá o Jeffrey Young, tá bom. E continua exigente. Aí eu vou vendo como eu vou lidar com isso, porque eu sou exigente, então não vou baixar, não, não, não. É muito difícil mudar essa característica, mudar, vou mudar. né? Então tem uma questão de aceitação maior de como que eu sou, eu funciono assim. E tem estudos que eu vou trazendo para minha vida. Então eu vou te trazer uma coisa que eu gostei muito de estudar. Tem uma terapia cognitivo comportamental focada para a ruminação. Né? Uma técnica voltada para a ruminação. E o autor diz que a ruminação, ela é uma forma de evitação. É uma, porque a ruminação ela até tem inicialmente uma função. Você tem uma função, a ruminação, sei lá, você brigou com alguém, falou alguma coisa, é importante você ruminar para você pensar e falar, cara, não devia ter feito isso, mas você tem que sair desse estado. Então, ruminação tem o seu valor, mas se ele fica lá, ele é prejudicial, tá? E aí ele fala de como sair da ruminação. E aí você precisa começar a prestar atenção se você rumina, por exemplo, quando você fez um podcast e você começou, ah, não acho que foi tão bom, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, tá. Aí ele fala assim, olha, uma coisa que faz a gente sofrer são pensamentos abstratos. E o pensamento abstrato começa com perguntas abstratas que te levam muito longe do podcast. Então você começa assim, por que que eu não... Começando o porquê, né? Por que que eu, não sei o quê, por que que eu não é o seu caso, mas eu vou pegar frases de pessoas, tá? Mas por que que eu não faço nada direito? Por que que tudo dá errado comigo? Por que que é sempre assim? Por que que... Essa pergunta tá muito distante do podcast, do que de fato aconteceu. Então, transformar a ruminação em algo mais funcional é você fazer perguntas como, ao invés de por quê. Então, você pode ter uma crítica de um podcast que você fez, não ter gostado, aguentar não gostar. Ai, eu preciso passar, parar de não gostar, parar de ser autocrítico. Você pode não gostar de um podcast, pode achar que você poderia ter feito melhor. E aí a pergunta é: o que que eu posso fazer então? Né? O que especialmente eu não gostei? Definir melhor, fazer perguntas mais matemáticas sobre aquilo, tá? Qual foi a parte que eu não gostei? O que eu não gostei? Não gostei do jeito que eu perguntei? Eu não gostei porque eu não me preparei e aí me deu branco? Eu não gostei porque eu viajei durante o podcast e não prestei atenção? E aí você especificar qual é o problema, porque um problema especificado é um problema que você consegue resolver, né? E aí você fala, então, o que que eu vou fazer no próximo? Porque é para isso que serve a ruminação, seria o que que eu posso fazer de melhor, né? Agora, se entrar no porquê, minha vida, porquê, perguntas que vão muito longe do podcast, aí você tem que lembrar que você tá ruminando. Aí não é só uma questão de autoexigência, é uma questão de ruminação. Pois é. Autoexigente, acho que você vai ser para sempre. Tem que olhar, pelo menos pra mim entender, eu tenho que olhar a realidade daquilo, sabe? Não adianta eu ficar com a minha memória de como foi, sabe? Aquela situação. E uma coisa que me ajudou, você tava falando que, pô, às vezes é um filme, um livro que pode trazer alguma visão sobre sobre a questão que você tá vivendo. A filosofia me ajuda muito, Ah, é cara. muito, né? Muito, assim, a entender, por exemplo, tá, beleza, Tô sendo autoexigente, sim, mas eu tô sendo exigente pra quê? Por quê? Né? O que eu tô tentando fazer com essa exigência toda? É agradar quem? Ou alcançar o quê? Isso que eu tô tentando alcançar, quem que colocou na minha cabeça? Quem que implantou isso na minha cabeça? É o que eu quero de verdade, entende? Isso que eu tô tentando buscar. Por isso que às vezes quando eu tava falando da profundidade do TCC, né? O que eu. Eu não acho que ela não é profunda, mas isso vem na minha cabeça, assim. Que era. Eu chegava e falava, por exemplo, ah, eu quero ter tais comportamentos que eu não tenho ainda. E aí o psicólogo só me ajudava a ter eles. E não me fazia pensar sobre, tá, mas por que que você quer aquilo, entende? É o que você quer de verdade? E às vezes eu vinha de uma posição de, não, eu queria aquilo porque de alguma maneira colocaram na minha cabeça que aquilo seria bom, mas não era o que eu de fato precisava dentro de mim, sabe? Que eu fato queria. Então. Um pouco do que mais me ajudou, assim, foi esse olhar crítico Crítico. sobre o que que a sociedade está impondo para você, sabe? O que que a rede social está impondo para você? Por exemplo, o negócio da exigência de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por que que eu tô tentando fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Quem que eu vi na internet que faz um monte de coisa e eu tô tentando ser aquela Isso, pessoa? isso. Então. Eu também amo, eu acho que, e de fato, Por isso que eu falo, né? A TCC, ela tem um monte de resultado e tal, mas ela tem o seu limite. E para algumas coisas, né? Então, para mim e para você, por exemplo, ó, já é muito, hein? Só aqui já estamos indo, não sei ele, mas assim, aqui já deu 66%, sabe? Somos pessoas que a gente precisa do raciocínio crítico, do entendimento, da filosofia para conseguir mudar. E olha que louco, né? Se você pega alguns profissionais que hoje estão aí falando de medicina baseada em evidência, né? Ou psicologia baseada em evidência, tá todo mundo errado, né? Não sei o quê. Eles vão pegar uma conversa dessa nossa e falar que isso aqui é um lixo, que isso aqui não funciona. Só que a gente sabe que funciona porque já mudou pra gente. Hoje a psicologia, ela tem ido muito, ela tem saído um pouco do campo da cognição e voltado para comportamento. Principalmente para algumas doenças, tá? Principalmente para transtornos mentais. Transtornos mentais. Então, tem coisas que a clássica ajuda muito para o momento de transtorno mental. Tem paciente meu, por exemplo, que já melhorou muito comigo, assim, tipo, muito, de sair da cama, de desejar morte e tá vivendo, tá viajando, tá vivendo a vida, mas tá travado no comportamento ainda evitativo para algumas coisas. E pode filosofar, pode dar livro, pode virar de ponta cabeça. Não sai agora. Então, assim, saiu do estado péssimo e tá nota 6,5 para o que a vida ainda pode oferecer, né? Do que você pode buscar na vida. E existe um comportamento evitativo muito importante. Então, meu sonho de vida, conseguiu pensar, meu propósito de vida é ter uma família. Tô sozinha, não tenho ninguém, eu gostaria de conhecer alguém. Então, beleza. O que precisa para conhecer alguém? Precisa sair. Precisa ou ir para um aplicativo. Não quero aplicativo, não quero sair, não quero ir pra... Tipo, não quero, tenho medo. Medo porque se acha desajustada, medo... porque não tem nada a ver essas pessoas, né, da minha cidade não faz sentido para mim, tá, então vamos pensar em mudar de cidade, né? E aí você vê um medo, evitação. E aí, quando você estuda os novos protocolos de tratamento, para essa é uma pessoa que tá tratando uma depressão e um TAG. Tá. Né? Ou transtorno de ansiedade generalizada, tudo dá muita ansiedade. Para essa paciente não experienciar, ela não melhora só com a cognição. Não. E tudo que ela conquistou de melhora, assim, teve muita cognição, mas a melhora mesmo foi, tipo, eu quero que você vai escolher um lugar que você vai viajar. Agora você vai entrar no avião. Ah, eu tô pensando em não ir, Caio, eu comprei a passagem, mas acho que eu não vou amanhã. Você vai. Porque seu medo vai ser muito menor indo do que onde você tá. E aí o nosso cérebro, aí é estudo mesmo por trás, mostra o seguinte, que existem, quando você fala de novos aprendizados, eles precisam ser experienciais. Eles precisam ser. Não, a gente consegue por cognição... e por um outro caminho. Mas o experiencial, ele é muito forte. Eles falam o seguinte, a nova teoria... Não é nova teoria, né? Mas a nova organização aí dos protocolos para tratamento de transtornos. Que a sua mente, ela tem uma previsão. Os transtornos mentais te deixam sempre ter uma previsão negativa sobre o futuro. Então, vão rir de mim se eu fizer uma palestra, eu vou ter um treco se eu entrar no avião, eu vou iniciar uma conversa com alguém, a pessoa vai me achar desinteressante. Então, ela tem um aprendizado interno de que a previsão que ela faz do futuro é muito ruim. Uhum. E quando você consegue quebrar aquilo que você previa, isso é extremamente potente para o cérebro aprender. Lembra de brincadeira de criança, quando a pessoa faz uma mágica, olha vídeo disso, né? Você tá lá com um paninho, assim, ó, o celular, aí você tá lá com o paninho, aí você tira o paninho, o bebê faz assim. Quebra de expectativa é algo extremamente potente pro cérebro e faz com que libere noradrenalina, acetilcolina, vários neurotransmissores para o aprendizado. Então você pega essa pessoa que fala, eu não vou conseguir entrar no avião porque eu vou ter um treco, se eu vou ter um treco, vou desmaiar, vou ficar sozinha, ninguém vai me ajudar, não sei o quê. Ela tem uma expectativa extremamente negativa, ela precisa entrar no avião. Se ela não entrar no avião, não tem teoria, filme, livro, música que vai fazer ela mudar. Pois é. Não tem. Porque o cérebro dela vai falar sim pra ela lá dentro. Viu como você não consegue? Você não foi. E aí o que eu falo, eu dou exemplo pros meus alunos, né, da Tarja Branca, eu dou um exemplo que é simples de entender. Cara, eu adoro esse nome, cara. Toda vez que eu ouço, ele é muito bom. Eu amo a Tarja Branca. A comunidade Tarja Branca, né? Que é espaço, a Fazendo Merchan, que é o meu espaço de uma vez por semana ao vivo com os alunos para trazer conteúdo de neurociência e dar a tarefa, vai fazer, vai experienciar. E aí eu dei um exemplo para ele. Você pega uma criancinha que está indo para a escola, morrendo de medo. Primeira vez que ela está indo para a escola, tá? Ela não quer ir. A que tem medo. Tem gente que quer. Ela tá morrendo de medo, a mãe vai junto. E se ela tá chorando? Tá morrendo de medo, tá? Pega uma criança com medo. Se essa mãe falar, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai ter amiguinho lá, a professora é legal, vai ter parquinho. Cara, se a criança tá com medo, ela vai continuar chorando, tá? A não ser que ela tenha um grau de neuroticismo menor, ela pode até ouvir a mãe. Mas num grau de neuroticismo alto, que a gente tá comparando com um transtorno mental, ela, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, tá? Aí essa mãe tá lá na porta da escola. Essa criança tá com um nível de medo absurdo do que vai ser esse momento, que ela não sabe o que é. Ela quer o conforto da casa dela e do que é conhecido. Se essa mãe bobear e falar, tá bom, amanhã a gente volta. Amanhã, essa criança vai ficar muito pior. Se essa mãe desistir de fazer essa criança experienciar, essa criança vai ter... Ela vai sentar no chão, vai fazer a maior birra do mundo, ela vai gritar demais. Então, o que, que a gente precisa fazer com essa criança? A gente precisa fazer com que ela quebre a expectativa dela, ter uma expectativa de que aquilo vai ser horroroso. Parece muito genial, né? Não é? É o básico, a gente sabe que isso funciona com criança. Só que aí a gente fica adulto e fala, eu não quero entrar no avião. Não, vou morrer lá. Não, não vou. E aí você não quer entrar na sala de aula. Aí a hora que você desiste, o medo faz... Então hoje tem se trabalhado muito para transtornos mentais uma questão bem comportamental. Aí a nossa filosofia não, aqui, ó, é para outro... E faz muito sentido, né? E faz muito sentido. Faz. Não, é... Por isso que eu acho que por isso que é fascinante esse mundo da psicologia, sabe? Porque depende, o que, que o paciente precisa, entende? Quem é esse paciente? Quem é esse paciente? Às vezes o paciente é um paciente como a gente, que gosta de filosofar sobre a vida e quer melhorar algumas habilidades. Tem outros que não saem da cama e que... Uma pessoa não... com borderline, por exemplo. Borderline, cara, não adianta. Vai filosofar com uma pessoa que tá com a cabeça completamente confusa. Eu acho que é a DBT, né, que o pessoal... DBT, eu nem me especializei nisso porque eu não atendo borderline, porque eu não sei, não é minha especialidade. Então, quando vem um paciente assim pra mim... Não é meu perfil. Não vai se dar bem comigo. Não é bom pro paciente estar comigo. Então, isso também é importante da gente saber. Você pode ser o psicólogo o que você quiser, tá? Você pode ser filósofo dentro do consultório. Seu paciente precisa saber disso, que ele precisa ter essa... Entender o que você faz. E tem paciente que você não vai poder atender. Você tem que ter essa noção. Então, para transtorno mental, alguns transtornos mentais, uma TAG, não sei o que lá, a gente pode até dar uma filosofada, ir na cognição do nosso jeito, mas a gente tem que saber o que está acontecendo na psicologia baseada em evidência para essa pessoa melhorar. Porque o que, que a gente ouve? Ah, eu faço 10 anos de terapia porque eu tenho TAG. Você fala... Pois é, cara. Ela pode continuar sendo ansiosa porque o grau de neuroticismo dela é alto, mas ela tem que ter melhorado. Então, a gente precisa olhar, né, a nossa técnica para dar o melhor para eles. Karina, você me sugeriu a gente falar sobre felicidade. Uhum. E é uma coisa que você está se aprofundando agora e tudo mais. E eu queria, até para você entrar nisso, eu queria trazer um pouco da minha visão sobre isso, porque tem gente que fala, porra, a vida não é buscar felicidade. Existe essa narrativa, assim, de cara, buscar felicidade... É errado, você tem que buscar outras coisas. Felicidade você não vai viver o tempo inteiro. Pra mim isso nunca funcionou, sabe? Pra mim, buscar aquilo que me faz feliz genuinamente, né? Não aquela felicidade de forma rasa, mas genuinamente faz feliz é o que me move no final do dia, sabe? Senão pra mim não vale a pena viver assim. Se for pra viver só sofrendo, desculpa, não quero, sabe? Então, me conta um pouco assim, o que que você anda se aprofundando nisso e como é que você define felicidade? É mais um tema que eu acho que tem que estar no consultório, né? Então, uma vez eu vim aqui e falei que eu estava estudando psiquiatria do estilo de vida, que eram os pilares de saúde mental. Então, uma coisa é o básico, né? Então, o básico é você fazer atividade física, que a gente já sabe, o básico é a manutenção do seu corpo. Para daí a gente pensar em felicidade. Então você tem que estar dormindo bem, você tem que estar comendo bem, você tem que estar. E aí são todos os pilares lá. E aí eu não tinha me ligado, tá? Eu não tinha feito essa divisão na minha cabeça que os pilares de saúde mental chamam pilares de saúde mental, não de felicidade, né? Tá E não interessante. é. Para você ter saúde mental não significa que você está feliz. Aí eu pensei, e o que que estão falando? Eu já tinha lido o jeito Harvard de ser feliz, eu já acho que o paciente não. Sempre achei que o paciente não tinha que estar só estável emocionalmente. Ah, eu saí da depressão. Tá, mas e aí, você é feliz? Eu sempre tive esse incômodo. E quando eu achei os pilares de saúde mental, tava super fazendo sentido para mim, mas eu falei, caraca, saúde mental não é felicidade, eu preciso ir lá e estudar mais a felicidade. E aí eu caí na coisas da vida, né? Caí numa palestra de um autor que estuda 20 anos felicidade, chama Tal Ben-Shahar. E eu nunca tinha ouvido falar dele, para falar que ele é um dos maiores Nunca ouvi estudiosos de falar também. felicidade. É, a gente fica estudando um monte de coisa, né? E aí eu falei, pô, e a palestra dele foi sensacional. Aí eu comprei o livro dele, aí eu comecei a acompanhar e faz todo sentido. Então, no, nos pilares de saúde mental, lá são seis pilares de saúde, entra a história de nutrição, sono, controle de substância química, relacionamento, o que você precisa para manutenção. E aí ele trouxe pilares que são hoje comprovados que aumentam o nível de felicidade. Aí eu tinha que ler, né? Tipo, o que que eu posso levar, o que eu faço para minha vida e o que eu posso levar para meus pacientes. E aí ele fala uma coisa muito interessante que você já trouxe logo de cara. Ele fala que os estudos mostram que quem persegue a felicidade, quem tem a felicidade como meta, são em gerais mais depressivos, são pessoas mais depressivas, se tornam mais depressivas, não é que elas são mais depressivas, tá? E são pessoas menos felizes, então. E que a felicidade, Interessante. então, porque é como se você, tipo, acordasse pensando, preciso ser feliz, preciso ser É feliz. verdade. E aí, se você faz isso, você vai se frustrar muito, meu, porque dá muita coisa errada, né? Lutz, dá muita coisa errada, Sim. né? Cara, a nossa Cara, vida. o meu cachorro do nada, ele mudou completamente. Ele ficou deprimido, chorava, não tô entendendo, do nada. Então eu passei uns 3, 4 dias mal, porque eu não tava sabendo o que tava acontecendo. E foi do nada, eu tava bem, e aí eu fiquei mal. Porque eu não tava entendendo o que tá acontecendo Então, com o cachorro. Então a vida acontecendo faz isso, né? a vida ela toda hora, né? Toda hora ela traz um problema pra gente. Toda hora é muito, né? Mas várias vezes. Aí eu fico me arrumando. Eu ouvi o. Ai, será que eu vou lembrar o nome dele? Um psiquiatra muito legal da internet, que eu esqueci o nome dele, já vou lembrar. Ele fala: a vida não te deve nada. E ele fala isso porque a gente fica esperando que, pô, eu fiz tudo direitinho, a vida tinha que me dar, né? Tipo, a vida não te deve nada. Beleza. Então, se você acorda pensando, nossa, eu preciso ser muito feliz, preciso ser feliz, e aí acontece o seu cachorro não tá bem, e aí você fica meio no desespero, né? Que não está saindo do controle. Não tá saindo do controle. A vida é essa mesmo. A questão é como eu posso ter um bem-estar. Para quando acontecer as coisas que vão acontecer, eu lidar da melhor forma. Então, ele fala que a felicidade é como a luz do sol. Se você olhar diretamente para o sol, te cega. Mas se ela passar por um espelho e se dividir em arco-íris, você consegue olhar para o arco-íris sem se machucar. E aí, nesse arco-íris, ele põe os pilares que você consegue buscar de forma indireta. Estar mais feliz, não diretamente, entende? de forma indireta, não nos deixa mal buscar a felicidade. E aí você me perguntou qual é o meu conceito de felicidade. O meu conceito de felicidade é muito parecido com o que ele fala, que é um estado de bem-estar. Tipo, não precisa estar feliz. Não é o prazer, né? Que você, ai, meu podcast deu super bom. Isso não é empolgação. Não é, né? Empolgação. É, não tipo, é energia alta. Não é isso, felicidade. É, isso é prazer, né? Teve um papo legal, você teve o maior prazer. A felicidade, ela é mais calma. Então, é um estado mais de bem-estar. Essa é a palavra que ele usa. E aí, ele divide os pilares, são cinco pilares. Ele divide um que você estava começando a falar aqui para mim, que eu acho que é por isso que você está realmente mais feliz. O espiritual, que não tem nada a ver com o religioso. O espiritual é, ou da minha vida precisa ter algum propósito, precisa fazer sentido o que eu estou fazendo, né? E você foi para a faculdade de psicologia e fala que... As coisas conectam, né? Faz sentido. Faz sentido para mim estar lá, né? Então, ele fala de que se, e a gente já sabe disso, mas quando você acorda só para trabalhar, só para mais um dia, aquilo não tem um sentido para você, isso esvazia a nossa vida completamente. Né? Que era a história do Tempos Modernos, daquele filme, né? Que fica, tipo, Charlie Chaplin, se você ficar apertando o parafuso e você não percebe a importância do seu trabalho, realmente esvazia a nossa vida. E a gente tem muita gente que não consegue, né, ter uma vida com algum significado. Então, esse é o primeiro passo que ele fala. Você já leu alguma coisa do Em Busca de Sentido do... Frankl? Não. O Frankl, ele... Eu conheço bastante a história dele, já entrevistei especialistas nisso, mas não... Então, você sabe, né, que é isso. Era um judeu... psiquiatra em campo de concentração que percebeu que tinham amigos dele lá que se enforcaram, se mataram por estar vivendo naquela situação, e ele não fez isso. E aí ele começou a se perguntar por que que ele não fez e por que que tem gente que conseguia achar um sentido ali. E aí que ele percebeu que ele precisava continuar vivo porque ele queria... sair, se um dia ele fosse livre, ele queria encontrar as pessoas que ele ama. Então, existe um porquê viver. Aí, ele criou a logoterapia, né? Que é a terapia que busca um sentido. Ele criou essa vertente da psicologia. Super legal, né? Não tem nada de psicologia baseada em evidência, mas é bem legal. Ele já tinha percebido quanto o propósito tem a ver com felicidade. Daí, o segundo é a letra P, né? Que eu vou na letrinha aqui. Que é em inglês, mas é bem-estar físico. Só que não é o bem-estar físico. Ele fala muito de estresse. Que a gente acha que o estresse... Olha só, essa daí, quando ele deu a palestra ao vivo, eu caí de costas, tá? Porque ele quebrou minha expectativa. Ele falou assim, a gente acha que o estresse é um vilão. E não é. Aí eu, tipo, oi? Aí ele fala assim, o vilão não é o estresse. Porque o nosso corpo... ele é feito para viver sob o estresse. Tanto é real que você percebeu já na academia que quanto mais você estressa seu músculo, mais ele cresce. Nós somos o que ele chama de antifrágil. O problema não é o estresse. O problema é a falta de recuperação entre um estresse e outro. E essa é uma bela sacada. Então, para a gente ser feliz, não é uma vida sem estresse, porque não tem como. Mas o que você vai fazer no meio do caminho para você acalmar sua mente para ela aguentar o próximo estresse? Então, você, olha só, podcast, não sei o que, não sei o que, não sei o que, super alta performance, blá, não, eu preciso acordar assim, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal. Quando você faz isso, por mais que isso faça um sentido pra você, você põe o seu estado mental e físico num nível de estresse que ele não consegue ser feliz. E nesse meio do caminho, você precisa pausar. É os 15 minutos, 20 minutos, sabe, entre uma tarefa e outra, que é um pausar. E às vezes a gente pausa falando, vou aproveitar porque eu pausei, vou olhar o celular. Você não tá pausando. Então, ele fala desse antifrágil que nós somos, mas que para isso precisa dessa Pausa para recuperação. Isso conecta com aquele livro, não sei se você já leu, que é o Por que Zebras Não Têm Úlceras, Sim, do do Sapolsky, né? Sapolsky, que ele vai trazer ali a úlcera, uma doença que acaba acontecendo muito por conta do estresse também. E ele vai trazer que, por exemplo, a zebra ali, ela é, olhando os mamíferos, né, tem um mecanismo de estresse muito parecido entre si e nós também, que é, cara, quando surge um elemento ali que é Estressor. estressor ali, no caso da zebra aparece um leão, aquele estresse aparece nela e ela sai correndo, vai fazer outras coisas, então aquilo ativa, só que aquilo é um estresse agudo. Daqui a pouco, passa um dia, ela tá voltou a tomar água lá de boa, tá na dela. É um estresse agudo. O problema de nós, seres humanos, assim, e a linguagem tem um papel nisso também, é que a gente começa a ter um estresse contínuo ali que nunca Isso sai, né? é. E aí é isso, você não tem um tempo onde você não tem estresse. Não é nada agudo, é contínuo. É contínuo. E aí a metáfora que ele fez é a mesma coisa que você pegar um peso de academia e ficar, ao invés de fazer três séries que você faz pausa, você fazer 200 séries. Você vai. O problema não é o peso, o problema não é o estresse, o problema é a falta de pausa e a continuidade. E aí a gente cai, lógico, na psicologia, porque a gente sabe que o estresse também é interno, né? Porque você pode parar no sofá e a sua cabeça não te deixar em paz. Então, precisa saber tratar disso também. Daí, o outro, esse seria o bem-estar físico, tá? Que é pausa. E a gente tem dificuldade de pausar. É tudo produção, né? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. E então, aí eu vou te falar, tá, Lutz? Com esses ensinamentos que vem no livro do autor, eu ponho na minha vida. Eu percebo que eu peguei o celular. Hoje eu uso o celular. E aí eu pus o Duolingo, né? E aí eu falo, cara, para. Não é para estudar. É para ficar pausada. É para relax. Vai olhar o mar. Vai ver natureza. Vai ver árvore. Fica quieta. Então eu desço, por exemplo, para a piscina do meu prédio sem celular. Para poder ficar quieta. Porque senão a gente trabalha ou faz alguma coisa. E é super difícil, né? Fazer isso. Eu acho. Para mim também. Então, mas é porque a gente tem essas características aí, né? De, eu poderia estar fazendo, poderia estar melhorando, poderia estar aprendendo. Adoro aprender. Então, é aí que tá. Então. Aprender é um processo estressante. É. Apesar de da gente amar isso. Você vai passar por um estresse ali, vai ter um gasto energético forte ali para você aprender, ler e tal. Isso. Tem que ter, só que aí Tem que no, pausar. é. Momentos que a gente, de lazer, a gente confunde às vezes, né? Não, vamos pegar uma coisa que eu gosto, que é ler, estudar, vamos fazer isso no meu momento de lazer, né? Mas não. É muito. Então, a gente tem que ficar muito atento se monitorando, né? Faz muito tempo, mais anos, que eu não sento na frente de uma TV para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com psicologia. Ou com aprender. Eu só fico assistindo documentário. Não é para assistir documentário, porque documentário eu fico. É o documentário da história da Segunda Guerra, é assim que eu fico, né? Então eu pausei e falei, eu vou assistir uma série. Tipo, e sabe, era pausa no carnaval, fiz mesmo a pausa. Eu achei bem difícil fazer, mas foi bom. Sério, é muito difícil. Porque eu saí de lá já pensando, cara, nossa, aqui tem a ver com culpa, aí tal paciente vai ser legal. Eu já tô trabalhando, né? Mas eu fiz um esforço grande. Para ser feliz. O terceiro, olha que problema para gente, tá? O terceiro é o bem-estar intelectual. Olha que loucura. Felicidade, o nosso cérebro, ele consegue estar mais feliz nesse bem-estar quando ele aprende coisas novas. A gente já aprendeu isso, né? Só que a gente tá fazendo demais. Mas tá dentro dos pilares de felicidade, estudar. Aprender algo novo de forma profunda, profunda. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. No TikTok, no Instagram, ninguém está se aprofundando em nada mais. Você pode até aprender coisas, mas são 40 segundos, você já está sem paciência, já está indo para o próximo, ninguém está se aprofundando. A gente sabe o quanto se aprofundar traz o bem-estar porque você gera um pensamento mais crítico. Essa crítica você consegue usar a seu favor, É, tem a né? sensação de autoeficácia também, de progressão. Tudo, tem muita coisa. Tem muita coisa. Você para de ser gado, né? E eu nem tô falando de Bolsonaro, eu também tô falando de petista. Tipo, dos dois lados. Você fala, Ah, viva a democracia! Aí você pergunta, e o que é democracia, pessoal? Tipo, é assim que tá o nível das pessoas. Então, você é muito fácil de ser massa de manobra porque você não sabe nada além do superficial. E isso faz a gente, qualquer um, falar qualquer coisa na rede social e influenciar a gente. Quanto menos crítico nós formos, né? Então, o bem-estar intelectual aumenta nível de felicidade. Aí tem o bem-estar relacional, que você sabe bastante já, que é as maiores pesquisas de Harvard mostram que não dá para ser feliz sozinho. Entende? Tá bom, você gosta, né? Mas não dá. Mas ele não fala de estar num monte de gente. Ele fala de ter relacionamentos saudáveis. Você ter alguém do seu lado, e você bem sabe disso hoje, né? Tá noivo, tudo. Quando a gente tem uma pessoa muito a ver com a gente, que a gente tem um relacionamento muito saudável, que é muito bom isso pra gente. Dá um nível de tranquilidade. Acho que a coisa que eu mais desejo para as pessoas no mundo, eu queria que todo mundo tivesse ao menos um parceiro ou parceira saudável do lado, porque muda completamente a nossa possibilidade de ser feliz, não é? Você vive Com isso. certeza. Cara, nossa, eu vivo 25 anos com meu marido. Se fosse outra pessoa instável emocionalmente, eu não seria a mesma psicóloga, não tinha como. É muito importante. É nessa hora que eu falei que eu tenho dificuldade de procurar psicólogo, né? Porque eu tenho ele do meu lado, que é muito legal, parceiro legal demais, extremamente inteligente para dividir as coisas, e a minha cunhada. Então, são duas pessoas que, quando de conversa, assim, sabe? Que é quando a gente fala de uma rede de apoio de qualidade, né? É. São aquelas pessoas que você. Que não é aquelas pessoas que você pode contar, não é exatamente isso. É um vínculo diferente, sabe? Porque eu tenho amigos que eu amo, mas eu tenho amigos que é um vínculo muito forte, sabe? Faz sentido para você, né? Aquela pessoa do lado. Ela pode ficar quieta, É, né? sim, exato. Ela pode ficar. É só a gente. Cara, vamos caminhar, sabe? Já mudo de. É muito É, louco isso. é. É muito potente isso, né? Então, o bem-estar relacional são essas pessoas aí, que eu espero que vocês saibam o que que é isso, que vocês tenham pelo menos uma experiência dessa na vida. E só para abrir um parênteses, tá? Vocês são capazes de conhecer essas pessoas a partir de hoje. Porque muita gente acha que essas pessoas são pessoas do passado. Eu não tive essa experiência de ter um grande amigo. Eu queria muito. Eu não conheci nem minha cunhada na minha infância e nem meu marido. Então, tem pessoas muito legais para vocês conhecerem na vida aí, que Na estão aí querendo também ou precisando também de pessoas muito legais do lado. E o último é a letra E, que é o bem-estar emocional. E na psicologia tá falando muito disso, você vai ver muito isso na faculdade. O quanto a gente precisa, na parte emocional, aprender a lidar com as nossas emoções. A gente costuma pegar uma coisa legal que ele falou, categorizar emoção como isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso é bom, bom, isso é ruim. Ai, a ansiedade é ruim, não quero sentir. Raiva é ruim. Inveja ruim, não posso sentir isso, isso é feio de sentir. E o bom é a alegria, a felicidade, prazer e tal. Então ele fala que o primeiro grande erro é a gente achar que existem emoções boas e ruins, né? São emoções. E a gente precisa sentir e vai sentir todas, né? A gente vai sentir raiva, medo, culpa, tudo, inveja. E parar de se culpar por esses sentimentos, né? Ele diz que as únicas duas pessoas que não têm esses sentimentos ou são os psicopatas ou são quem os mortos, né? Então que a gente deve realmente agradecer por ter, porque isso significa que a gente não é nem psicopata e nem tá morto. E aí tem todo um monte de psicólogo vindo aí para falar que um dos grandes problemas nossos é que a gente evita as nossas emoções. Eu acredito muito nisso, cara. A gente tenta anestesiar, né? Aquilo que a gente tá sentindo de alguma forma, né? Ou fugir mesmo, né? Fugir. Se distrair daquela emoção, né? Ah, tô meio ansioso agora, Camila. É só, deixa eu abrir um Reels aqui, porque daí eu sei que eu não vou precisar lidar com isso, sabe? É isso, que é ruim, né? É ruim, ai, é ruim, não é ruim. É o que é, porque é uma informação sobre você. E aí eu vou puxar uma coisa para você, tá? Porque é pra gente. É, quando a gente tá autocrítico e que a gente se sente mal, a gente também quer fugir disso. E a sua pergunta sempre para mim é: como que eu paro de sentir isso? E ao ler essas coisas, eu pensei: eu não preciso parar de sentir isso. Tipo, é um dos sentimentos que eu tenho. É um sentimento de. É que se mistura com uma frase, né? Parece pensamento: eu não sou bom o suficiente. Tá, mas isso tem um sentimento. A gente não gosta desse sentimento, que é o sentimento de menos-valia ou de. Do quê? Fala aí um sentimento. Ou a gente fica triste, ou a gente fica ansioso, né? A gente não gosta dessa emoção. Sim. Daí a gente vai fazer terapia para mudar essa emoção, porque não quero sentir isso. Tipo, mas por quê? É uma característica sua. E que, inclusive, te levou onde você tá, né? Vamos dizer, né? Então, ela é uma. Então, hoje, quando eu tenho uma autocrítica assim, tipo, eu não fico fugindo dela, sabe? Ai, não posso sentir isso. Só eu de novo sentindo isso. Eu falo, ah, é, sou eu. Eu sinto que hoje em dia eu tô conseguindo lidar muito melhor com isso, sabe? Primeiro que eu entendi que eu não tava tentando ser crítico só pela qualidade do meu trabalho, sabe? Mas eu também me preocupava muito com o que os outros vão pensar sobre aquilo, sabe? Então eu tentava pegar todas as arestas possíveis. Cara, não vai ter como alguém achar isso aqui ruim, porque. E não tem como, né? É impossível isso acontecer. Então era muito baseado nisso também. Então depois que eu entendi isso, começou a ficar um pouco mais leve, assim, a minha autocrítica, sabe? E também canalizar ela onde, para mim, às vezes é meio paradoxal isso, mas assim, canalizar ela em atividades que são mais leves, ou que eu não tenho tanta pressão. Então, por exemplo, meu trabalho é, cara, é minha vida, assim, né? Então, não é algo que eu tenho pressão, tem funcionário, tem um monte de coisa que precisa acontecer. Mas, por exemplo, o jiu-jitsu, cara, eu não sou competidor, não, sei lá, não sou nada disso. Músico, eu não sou músico profissional, sabe? Mas eu jogar minha autocrítica para lá me ajuda a não ser tão crítica nas outras É coisas, sabe? mesmo. É meio louco isso, mas funciona para mim. Então, por exemplo, ao invés de eu me preocupar em ser o mais produtivo possível no trabalho, eu tento ser o mais produtivo possível nos hobbies, sabe? E aí o trabalho fica mais leve, assim. É uma coisa que para mim funcionou bem. Meio doideira isso, meio paradoxal, mas funciona, sabe? Várias coisas podem ajudar, né? Mas uma coisa que me ajudou também é quando você ouve, né? As pessoas fazendo mó comício, vai, pegando a ideia política, e de fato aparece isso, né? Pelo que você está lutando? Ah, eu estou lutando a favor da Palestina. É, o que você sabe sobre a Palestina? Cri, cri, né? Por exemplo, aí eu penso assim: nossa, eu tô tão preocupada com a opinião. De quem que eu tô preocupada com a opinião, né? Porque tá tão vazio de crítica, né? Aquela pessoa que às vezes escreve um hater ou um comentário, assim, de quem é aquela pessoa? O que ela sabe de mim? Né? A gente tem uma intenção muito boa no nosso trabalho, né? Que virou até o nosso meio propósito, assim, a gente gosta muito, a gente se sente bem feliz quando a gente ajuda alguém. Foi isso que você falou aqui para mim, né? Uma paciente minha, que inclusive mandou mensagem aqui, falou: agradece o Lutz porque eu tô fazendo terapia com você graças a ele, Legal. né? E você ficou super feliz. Então a gente tem um propósito, a gente realmente quer ajudar. É lógico que a gente ganha dinheiro com isso, mas a gente tem uma coisa muito boa para fazer isso. Aí vem uma pessoa que não sabe nada da sua vida, nada do seu propósito, nada do quanto você quer ajudar na vida dela e faz uma crítica. E isso vai pegar na gente? Tipo, eu penso assim, que pena. Que pena, né? E que pena que ela tá gastando o tempo dela, que ela poderia nem estar tá assistindo, já que ela não gostou, vai pro próximo. E tá gastando o tempo dela pra fazer uma crítica, sabe? Assim, ela tá doente. Aí eu penso, ela tá doente. É mais uma pessoa doente. Ou ela é vazia, está vazia de conhecimento, não sabe quem eu sou, não sabe no nosso propósito, não sabe que a gente tá fazendo um trabalho para ajudar no meio de tanta coisa ruim. Né, de um monte de gente fazendo abuso sexual, de matando. A gente usa nosso tempo para dar informação e uma pessoa não consegue ver isso, ela tá vazia e ela tá sofrida. Então, eu mais me preocupo com ela do que com o meu trabalho. De verdade, eu penso, poxa, coitada, de novo, é mais uma pessoa que não achou. Assiste aí o episódio de Pilares de Saúde Mental e de Felicidade. É muito louco isso, porque quem de fato tem um bem-estar na vida, assim, não tá externalizando nada, não tá xingando ninguém, não tá dando Tá. hate, sabe? A pessoa que tem uma vida que vale a pena pra ela, que ela vê aquilo como um sentido, ela, às vezes, ela nem quer estar no Instagram, ela nem quer estar, sabe, vendo coisas que os outros falam que é bom ou que é ruim, sabe? Ela Então, quer. ela quer viver ela, né? Ela quer ver a Ela vida assiste dela. para aprender mais, para ela, né? É verdade. E é uma pena, né? Do ponto de vista do outro, tá? Porque eu percebo, quando eu criei a comunidade Tarja Branca, eu achei que eu estava criando para as pessoas que não tinham acesso à psicologia. E eu tinha certeza, né, que quando passou lá de 1.000 pessoas, eu fiquei super feliz e tal, e a gente fez um estudo de quem estava me acompanhando. Eu tinha certeza que eram as pessoas que não tinham acesso à terapia e estavam comigo para aprender coisas, né? E eram todos não, galera pós-graduada. Caraca. Era um público, tipo, sabe, que é extremamente crítico, tal. Aí eu falei, poxa, quem tá consumindo, né? São pessoas que falam assim: ah, eu levei o seu conteúdo para minha terapia, porque me ajudou nisso. Tipo, já faz terapia. Então, por que que eu tô falando isso? Porque aquela pessoa que precisa muito, ela tá assistindo outra coisa. Às vezes, né? Por isso que a gente vai pedir para vocês compartilharem com o máximo de pessoas Sim. possíveis, né? E a gente pede mesmo. Cara, compartilha com o máximo de pessoas, deixa curtida, comenta, pra gente tentar subir engajamento, pra gente chegar na casa de pessoas que precisam. Sobre essas questões de psicologia e de autoconhecimento e tal, eu acho que a gente tá num cenário muito bom, assim. Parece que Melhorou muito. isso só melhorou, sabe? Mas ainda tem muito espaço para crescer, sabe? Tem, Tem muito. A isso gente deveria ter ainda tá mais incluído. elitizado. É, total. Isso deveria estar mais incluído assim na vida das pessoas, sabe? É. Tem muita gente que me pede ajuda lá no particular, que eu sei que não tem condição nenhuma e tipo, eu fico muito feliz, sabe? Assisti um podcast seu e me ajudou muito, obrigado nisso. Cai, putz, mega realização. Só lá, que bom, né? Porque que maravilha que, enfim, quem já tem acesso tá com a gente, mas também, né, conteúdo de educação é algo que eu já tava pensando. Hoje eu pensei muito na questão política, por isso que eu trouxe essas conversas, né? E eu fiquei pensando, cara, se eu fosse. Que eu penso da política? Eu mesmo tava me fazendo pergunta, né? O que eu penso da política? Aí eu pensei, putz, eu acho que a política é uma administração como é uma administração da nossa casa. E que a gente olharia nossos filhos, eu pensando na população, e veria o que que eles precisam. E a gente não vira para um filho e fica, nossa, eles estão. Tipo, vamos dizer que eles estejam passando fome, porque a nossa população tem muita gente na miséria. Aí, tá, você tem que dar comida para essas pessoas, mas você tem que dar mais para ela, porque você tem que dar a capacidade dela de sair daquele estado, Exato. né? Então, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa. É muito bom para você ajudar naquele momento, mas eu penso que teria que ter uma estratégia do tipo, uma ideia que eu penso é, cara, faz um mutirão de pessoas que estão sem trabalho, cadastra isso no governo e pergunta, Lutz, qual é seu nome completo, CPF, o que que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Aí eu sou pintor e tô sem não sei o quê. Pá, pá, pá. E aí o governo, na hora que precisasse de mão de obra, disso, daquilo, sabe? Ou disponibilizasse como Uber, né? Tem 5 estrelinhas o Lutz como pintor. Clique aqui, contrate. Total. Tipo, sei lá, faz alguma coisa, cria alguma coisa para as pessoas terem trabalho. E a outra coisa que eu pensei é que ninguém tá a fim de fazer isso, porque é mais fácil fazer manobra, né? Com todo mundo. Sem que elas sejam inteligentes, cara, educação, para ela poder ter a crítica de saber sair daquele lugar. Né? É, para mim, a educação De sempre educação. pareceu o principal, sabe? E eu, cara, concordo 100% com você, assim, de que é importante a gente. Cara, o mínimo, assim, é comida, né, alimentação, Casa. casa. O mínimo tem que estar, de alguma forma, A pessoa precisa ter alguma dignidade, cara. Tem gente que vive sem dignidade. Tem que ter o mínimo. A gente paga imposto pra caramba. Exato, cara. Eu acho que ninguém é idiota o suficiente falar, não, as pessoas não merecem isso. Não, acho que todo mundo quer isso, sabe? Todo mundo quer isso. Muito mais do que X político ganhando 30 mil. Essa é a prioridade, né? É isso, educação. Só que aí tem uma outra coisa, que é o que você comentou que é perfeito, que é... Beleza, as pessoas têm uma vida, uma condição digna aqui. Mas existe uma outra coisa do lado do ser humano, que é essa parte... Ela precisa se sentir parte de alguma coisa. Isso. Ela precisa ter sentido na vida. Ela precisa ser capaz. Ela precisa se sentir capaz. Isso. E eu acho que o trabalho faz isso, sabe? O trabalho e a educação e outras coisas vão trazer pra ela esse lugar, sabe? Sim. E é essa que falta, né? Falta projeto público pra fazer com que essas pessoas se sintam importantes com algum conhecimento e que elas possam contribuir pra se sentir pertencente. É isso. Isso vai modificando a mentalidade, né? Mas enfim, aí eu bato naquela porta de que realmente, não, ninguém tá preocupado com isso, né? Não, é. Aí ou muito pouca gente tá preocupada com isso, cabe aos indivíduos, né, serem, fazer o melhor que eles podem fazer individualmente e ver o que acontece na sociedade com isso, né? É. Então, é isso. Eu apoio que isso deveria ser algo que políticas públicas fariam, mas é difícil ser otimista, sabe, nesse sentido, que isso vai realmente acontecer. Ah, não, tá todo mundo é muita gente, né, mas tá muita gente preocupada em qual é a fatia de dinheiro que eu vou conseguir pra mim aqui, né, e a gente vê esse monte de escândalo aí, e é isso, né, e a política do Brasil desde sempre, não importa se é direita, esquerda, centro, a história do Brasil, eu li uma bíblia, né, do Brasil, é a história do Brasil mesmo, eu li desde do encontro, né, na descoberta do Brasil aqui, 1500 até hoje, cara, é uma política extremamente suja, corrupta. Sim. E não tem nada a ver com esquerda, mudar, direita, né? E centro, né? Não, é a corrupção. O problema não é um lado ou outro, né? Pois é. Mas não sei por que a gente falou disso, Eu não sei também, mas é legal falar essas coisas também, sabe? É que a gente tá falando de educação, né, e do podcast, o quanto que a gente faz um trabalho, que é um trabalho que a gente gosta muito, mas que eu vejo isso como uma possibilidade de um pouco de crítica, de pensamentos críticos e de autonomia para as pessoas poderem aprender coisas e fazer com elas, né? Acho que essa era a minha ideia com a psicologia na rede social. Perfeito. Como é que as pessoas podem fazer para te seguir, cara? E acompanhar seu trabalho. Olha, no Instagram tá como... Se procurar como Karina Pirró. Tá, só que é terapia no Insta, né? Terapia underline no underline Insta. Tem o meu podcast, que é o Podcólogas. Lembra de psicóloga? Só que é Podcólogas. Lá também é assunto bem parecido com o do Lute. Só que eu fico mais na área... da psicologia mesmo. É muito bom, inclusive. Obrigada. E lá no meu Instagram vocês têm acesso aí a conhecer tanto a minha clínica Norte, né? Que eu tenho hoje 15 pessoas trabalhando comigo. E, cara, uma equipe muito especial. Eu tenho muito amor pelas meninas e muito orgulho de ter construído. Eu até falo, tem muita gente que me procura querendo trabalhar na clínica. E eu falei para as meninas, fiquem tranquilas, eu quero uma equipe pequena. Que eu quero conhecer todas, eu quero estar com elas. Para mim tá bom assim. E a comunidade Tarja Branca, que é um espaço que eu falo de psicoeducação vivo. Porque ao invés de você comprar um curso que você nunca vai fazer, não é? Porque tá lá, você comprou na plataforma. Sim. E você nunca visita. É um jeito que eu fiz ao vivo, de quinta-feira, 19 horas, e eu sempre levo o tema. E agora eu tô ensinando... Qual foi o de ontem? Cara, foi ontem mesmo, foi sobre... Eu tô ensinando como se cria um comportamento. E eu falei, dar aula de psicologia pra vocês, porque é o único jeito de vocês saberem fazer modificação do seu próprio comportamento sem depender de um psicólogo. Tô te ensinando como funciona. Então, o primeiro encontro foi um pouco da história, que eu amei ensinar, assim, do behaviorismo. Daí a aula retrasada eu ensinei sobre como que se forma o Pavlov. Uhum. Eu falei do Pavlov, só que como se forma então um comportamento reflexo, como você consegue fazer um comportamento reflexo, tipo salivar, uhum, né? E a aula passada foi como fazer isso com emoção, que foi a história do Little Albert, né? Do pequeno Albert que eu mostrei para elas. E aí eu vou ensinar depois um dos cortes que mais viralizaram nosso aqui, que eu mostrei sobre relacionamento. Por que que às vezes aquele boy lixo, né? Você sabe que ele te faz mal e por que que isso vicia? E eu acabei explicando aqui usando uma teoria por trás, né? Que é a formação do comportamento. Mas ficou muito legal essa explicação, cara. Você Então, fez, ficou muito legal. isso aí é sobre reforço, né? Sobre reforço positivo. O que que é reforço positivo, negativo, punição positiva? Existe punição positiva, punição negativa? Cara, isso é uma pauta muito atual, assim, contemporânea, porque bets são assim, né? E outras coisas do tipo, né? E eu tô fazendo isso porque os novos protocolos de tratamento para transtorno mental estão caindo no behaviorismo. Então, eu sei onde eu vou levar essa turma, né? O que que eu quero que elas aprendam, sabe? O que que é evitação, por que que a experiência é tão importante. Mas para isso, eu não quero só que. Eu quero que elas aprendam. Porque é uma comunidade capaz de criar pensamento crítico, sabe? Ao invés de ficar seguindo, existem cinco regras para a felicidade. Não, por quê? Né? O que que tá por trás disso? Eu fico amando fazer Legal isso, demais, né? cara. Porque daí eu tenho que estudar, e aí eu tenho que preparar a aula, eu adoro. Legal demais. E aí, então, quem tiver interesse, chama a comunidade Tarja Branca, tá lá no meu link da bio. Vai Boa. ser um E eu prazer. deixo todos os links aí na descrição também, do Tarja Ah, Branca, da beleza. clínica, o seu Instagram, o podcast e tudo mais. Karina, muito Obrigada. obrigado mais uma vez, cara. Obrigada de novo, amei Muito vir aqui bom. de novo. Bom, pessoal, obrigado pela sua atenção. Já ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.